Rádio Alerj. Comissões. A Secretaria Estadual de Educação e a Fundação de Apoio à Escola Técnica estão articulando a transferência da educação profissional da Secretaria para a FAETEC. De acordo com o presidente da Comissão de Educação da Alerj, Conte Bittencourt, do PPS, este projeto é de extrema importância. A gente reconhece avanços nela, vamos continuar acompanhando, cobrando. O material apresentado precisa ser complementado de outras informações, mas de qualquer forma é um cenário que começa a se desenhar de forma positiva e mais organizada, mais articulada. Segundo o subsecretário de Gestão de Ensino da SEDUC, Antônio Bento, a oferta de cursos profissionalizantes seguirá um planejamento prévio realizado pelas duas entidades. A FAETEC, ela irá oferecer cursos técnicos aonde a Secretaria der terminalidade, estamos cumprindo o plano estadual e nós precisamos dar terminalidades aos cursos, mas a Secretaria de Educação, ela tem o programa Dupla Escola, que é exatamente o programa que vai dar a possibilidade de oferta de educação profissional dentro da rede estadual, mas na modalidade médio integrado educação profissional. É um curso de horário integral, com formação técnica, mas baseado no estudo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico sobre os arranjos produtivos locais e as áreas econômicas do Estado. Ou seja, a educação profissional do Estado do Rio de Janeiro agora será planejada na perspectiva do desenvolvimento econômico do Estado, juntando FAETEC e Secretaria de Educação e os parceiros que a Secretaria de Educação ela está atraindo para o seu programa Dupla Escola. A vice-presidente da FAETEC, Maria Cristina Lacerda, afirmou que vão ser criados novos centros vocacionais tecnológicos para atender a demanda. Estiveram presentes na audiência pública os deputados Paulo Ramos, do PSOL, e Inês Pandeló, do PT. Com informações de Vanessa Schumacher. Reportagem Patrícia Potevan.